leve a sério. Dois peitos quebrados, teu jeito sincero, meu amargurado. Vem aqui mais perto, amor não deu tão certo pra gente até agora. Histórias diferentes, finais parecidos. Também não sei falar de nada do que eu sinto. Vem aqui mais perto, amor não deu tão certo pra gente até agora. Mas se você vier, eu vou andando do seu lado. Tudo que eu não sei ainda, eu vou saber se der errado. Eu vou beijar a sua boca, eu vou cair na sua lábia. Eu vou tirar a sua roupa, você vai rir da minha cara. E todo fim de noite eu juro pro mundo tudo vir lá fora. O amor não deu certo pra gente, eu sei, mas só até agora. Sofá madrugada, eu pelado, cê pelada. E se tudo der errado, a gente já deu certo. Sofá madrugada, eu pelado, cê pelada. E se tudo der errado, a gente já deu certo. A gente já deu certo. A gente já deu certo. A gente já deu certo. Eu vou beijar a sua boca, eu vou cair na sua lábia. Eu vou tirar a sua roupa, você vai rir da minha cara. E todo fim de noite eu juro pro mundo todo vir lá fora. O amor não deu certo pra gente, eu sei. Já deu certo, a gente já deu certo, a gente já deu certo. Eu vou beijar a sua boca, eu vou.